Alô, nessa porra. Alô, caralho. Tá atrasado uma hora E quase. que foi, ó? Vai tomar no cu, que uma hora é o cacete. Eu avisei que isso podia depois das 11. Ah, Ah, toma seu eu botão. avisei. Seu E filho eu da ainda falei puta. por... Ainda avisei por quê. Agora, não foi que nem tipo, ah, não vai dar e não falou qualquer motivo. Ah, vai começar com essa? Foda-se. Eu expliquei por Como que não ia dar pode? sexta-feira. Como pode? Seu filho da Sendo puta. tão, tão estético. Ser Você é tão isso, um homem de estético. Deus. Que... Oh, ah, Tá rindo por quê? nossa! Tá rindo por Nossa, quê, entendi. Satanás? São risadas. Oh, deixa só me arrumar aqui que eu já começo, O beleza? cara vai pôr, Oh, passar passa perfume, perfume, cara. é, pra gravar. Olá, ouvintes! Está começando mais um ConspiraCast. No episódio de hoje, ET Casa. Olá, ouvintes. Meu nome é Lucas. Eu sou amigo matemático de sempre. E hoje você esqueceu. Você esqueceu sua xereca em casa. Isso, mano. Olá, ouvintes. Eu sou o Gabs, amigo matemático de todas as noites e. Acabou de rir? Pelo visto, não. E vamos começar, vai, foda-se. Vai, Gabriel, fala a tua frase aí. Olá, ouvintes. Eu sou o Gabs, amigo matemático de todas as noites e. Se o cara parecer estranho, cuidado. Segundo o MIB, ele pode ser ET. É isso. Pela nossa introdução, você já deve ter percebido que nós falaremos hoje sobre filmes. Matemática alienígena. Mas tudo isso. Seguindo, né? Seguindo aí, o pessoal É. deve ter percebido, seguindo nossa linha extraterrestre, né? A gente já fez o tema do Star Wars, né? Que já é do espaço. A gente fez o que mais, Igor? O retorno de Ulf e as Isso. logias. O retorno de Uve as logias. E hoje vamos continuar a nossa linha fora da Terra. É, mas antes, E-mails. recados. Vamos para os e-mails. Queiroz, nós tivemos um período sem e-mails, mas parece que agora voltou. É um ioiô, né, mano? O período vai e volta, né, cara? É um ioiô, vai e volta, é uma Função seno, tá ligado? senoide, ia falar isso. Isso. Vai começar com esse negócio de seno de novo? Mas É isso então. mesmo. Mas enfim, a gente recebeu um e-mail aqui de uma pessoa muito especial. Muito obrigado. Isso. Oi? É, vamos ler o e-mail, né, cara? Recebemos um e-mail da ouvinte Gabriela Miranda. Ela mandou um e-mail pra gente, um e-mail até grande, muito bom isso, com o assunto: Oi. Oi, gente, tudo bem? Quero parabenizar novamente cada um de vocês pelo carisma e pela criatividade. O ConspiraCast é algo realmente interessante, pois fico admirada cada vez mais com o trabalho de vocês. Infelizmente, minha rotina é bastante corrida e nem sempre o computador aqui em casa está disponível para que eu use. Assim, comecei a reservar um horário especial para escutar os episódios. Não posso deixar de agradecer pelo momento agradável que vocês proporcionam, pois me divirto e descubro muitas coisas também. Adorei o episódio de Led Zeppelin, é uma banda que curto desde pequeno. Aí sim, hein, mano. É. Aí sim. Acho muito bacana a forma como vocês abordam os temas e curiosidades. Eu gostaria de sugerir alguns temas, se possível. Filmes de Alfred Hitchcock, Ai, Cidades que bom. Fantasmas, livros de Stephen King, a fascinante Kowloon Whale City. Queria também pedir a opinião de vocês sobre o filme Cavaleiros do Zodíaco. Querendo assistir, pois o desenho fez parte da minha infância. Estou acompanhando vocês no Facebook também. Desejo boa torta. Deu erro. Desejo boa sorte, pois o trabalho que vocês fazem é maravilhoso. Beijos. Emoticon de beijo. Muito obrigado, Gabriela. Um Obrigado, beijão. Gabriela. Valeu aí, Gabriela. Nossa, é um mano, né, velho? Hã? Todo mundo obrigado. Mano, né? Valeu aí, valeu, valeu. Quem Pô, falou? Valeu pronto. aí, Gabi. Valeu, falou. Firmeza truta, ó. Não, cara, é sério. Essa menina aí, eu conheço ela, ela é uma pessoa muito gente boa. Mas enfim, né? Ela é uma pessoa muito especial. Realmente queria mandar um beijo pra ela especial aí. Muito obrigado pelo seu e-mail, pelo seu carinho. E assim, sei lá, não sei mais o que eu falo. Não. Valeu, né? Falou, Obrigado. irmão. Valeu, irmão. Fechou com nós aí no bagulho. CB. É isso aí, Joe. CB é foda. CB. Mas, Gabriela, pode deixar aqui Ah. alguns temas aí, né? Temas Alguns. Cidades Fantasmas aí me chamaram a atenção. Eu acho que seria muito bom pra gente gravar um episódio. Sim. Agora, tem Sim. outros temas que eu acho que seriam incumbidos pelo Gabriel, né, Igor? Eu acho que sim. Em parte de artigo, essas coisas. Kowloon Whale, sei lá como que se fala isso aí, City. Seria bem legal de mandar um artiguinho lá pra frente, hein? Então pode começar a trabalhar já. Que você vê que a gente tá ficando bom, né? Ela conseguiu reservar um tempo do dia dela pra ouvir a gente. As pessoas que fazem agenda, né? Tipo assim, às 2 horas da tarde, fisioterapeuta. Às 5 horas da tarde, ouvir ConspiraCast, tá ligado? Pô, vamos sair sabadão depois da janta. janta, tá 9 horas da noite, não posso, vou estar ouvindo o ConspiraCast. Dá licença. Vou estar ouvindo, né? Nossa, o cara é telemarketing total, né, mano? Cara, nossa. Mas assim, pra você que quer mandar um e-mail pra gente tão especial quanto esse, como é que você tem que fazer? Eu vou explicar pra você o passo a passo. Não, vou deixar o Gabriel explicar porque ele é melhor com palavras. Gabriel, se você quer mandar um e-mail pra gente, pra falar qualquer coisa relacionada a gente, ou não, desde que seja pra gente o e-mail, você vai lá e manda um e-mail para contato@conspiracast.com.br. ConspiraCast, vale lembrar que é com temudo, assim como do nosso site. É, por favor, não pesquisem com i. Eu sei que vocês pesquisam com i, tá? Eu posso ver isso. É de zoeira, né, cara? Os caras pesquisam com i só pra dar regaço. Eles devem pesquisar. Mas aí você manda quiser pra gente um e-mail com o corpo que você quiser e tal, e a gente lê pra você, que legal. Você tem a chance de ser lido aqui no episódio, cara, e você faz parte da nossa história aí, da nossa vida, da nossa trajetória. Nossa, Lucas, você falando você tem a chance, dá até a impressão pros caras que a gente tá recebendo 1.500 e-mails por dia, né? Nós estamos, a gente só lê os melhores, entendeu? Nós estamos, é que você não vê, Gabriel, é que você é menos importante. Ah, muito obrigado, vai tomar no seu cu. Entendeu? Mas você, meu amigo ouvinte, que você não tem uma conta de e-mail, você entra no Facebook, certo? Você só faz isso na sua vida, no seu computador, você chega em casa, o que você faz? Ah, vou pro Facebook e posta fotos do seu gatinho lá, brincando com a sua cabeça ali. Da sua Saveiro 96G2 rebaixada. Ou fotos dos seus peitos. Ou fotos dos seus peitos pra ganhar curtidas, né? Like for like. Com dois dedinhos tapando os bicos, né? SDV. Se você é esse tipo de ouvinte, porra, mano, acabei de insultar, cara. Mas se você só usa o Facebook, você consegue achar a gente lá também. É só você pesquisar ConspiraCast no Facebook, que você vai achar a nossa página. É a única no momento, e eu espero que, né, é pra continue, ser. Continue, né? Continue sendo a única. Direitos reservados? É, sempre. Então você vai achar agora sim todos os nossos artigos, as resenhas, os posts. E eu devo dizer que já está fechado o acordo. Milhões foram gastos, né? Gastos nessa transação. Inclusive, eu tô... Me avisa que eu vou ser buscado aí pelo cara que eu vendi. Milhões foram usados nessa transação. É por isso que o funcionário está sendo guardado em sigilo. Existirá uma nova linha de resenhas no site. Muito bom. Realmente, eu fico feliz com essa transação financeira que a gente realizou, porque vai aumentar o conteúdo do site para uma qualidade inacreditável. Sim. Finalmente, alguém que entende do assunto vai escrever sobre. A gente revela qual é o assunto ou deixa os ouvintes com curiosidade? Deixa eles verem no site. A gente pode revelar agora. O assunto que vai ser abordado vai ser: agora você insere ruídos na edição. E é isso, eu acho que os ouvintes vão ficar muito felizes de ouvir esse assunto bem falado. É, e outra... Principalmente se for bem escrito, né? Assim, bem abordado, acho que vai ser legal. É, as pessoas sabem escrever. Bom, Igor, aproveitando que nós estamos falando de Facebook, tem uma coisa muito legal no Facebook que a gente já fechou essa semana, né? Então, a gente ainda não fechou. Não, ainda bem. Então, quando você entrar na nossa página, um post pinado, que é o post do ConspiraCast homenageia. Ainda dá tempo de você votar nos comentários e escrever qual é o podcast que você mais gosta e quer ver homenageado aqui. Será na... Tipo Casas Bahia, hein? É claro. Só até amanhã. Temos três opções já votadas. O Verdades Absurdas, que é uma série do Overcast, o Nerdcast e o MRG. Então, caso você queira ver algum desses sendo homenageado, você não precisa reescrever. Você vote no que a pessoa já comentou. Dá uma curtida. É, você dá uma curtida. Caso você queira um episódio diferente, você escreva. Então ainda tem 2 semanas, é isso? Nós temos ainda 2 semanas pra fazer fechar essa votação aí. Tem pessoal. 2 semanas. Então entrem, votem lá. Pessoal, se quiserem aí se divertir com o nosso conteúdo, a gente tem várias coisas semanais aí, basta entrar no nosso site, conspiracast.com.br, e se quiser fazer uma pergunta pra gente, pergunte@conspiracast.com.br. Vale fazer qualquer pergunta, viu? Por que que o Igor usa calcinha fio dental? Por que que o Lucas passa perfume pra poder gravar o podcast dentro que ninguém vai sentir o cheiro dele? E por que que o meu arroz com salsicha é tão tóxico? E como pode? Como pode o quê? Ser tão estético? Obrigado, sua linda. Você é linda e um homem de Deus. Tá rindo de quê, Satanás? São risadas. Mas é isso. Depois dessa desinformação, vamos para o episódio. Seguindo a nossa linha espacial, que, para os ouvintes mais espertos, nós estamos dividindo em temas agora, uma inovação aí no ramo do podcast. Hoje nós abordaremos os filmes com a temática alienígena. Porque vale lembrar que o cinema faz filmes sobre alienígenas. Essa introdução não ficou muito boa. Então eu passo a bola pro Queiroz, fazer uma introdução melhor, que eu vi que ele é bom com isso, sem nenhuma piada de duplo sentido, por favor. Cama e ação. A gente sabe que no mundo que nós vivemos, a arte sempre procura retratar a realidade, ou aquilo que não é realidade, né? Ou aquilo que pode ser apenas uma possibilidade, mas isso a gente já discutiu pra trás. Não é diferente com a sétima arte, que é o cinema, né, Igor? Não, porque dizem que o cinema é o retrato da realidade. Não, mas qualquer manifestação da arte é um retrato da realidade, então não poderia deixar de existir filmes com a temática alienígena, né, cara? Então, mas até onde vai a arte? Até onde vai a influência da arte na sociedade, ou da sociedade na arte? Isso é uma coisa filosófica e essencial pra esse tema, né? Puta, caralho, agora eu gostei. Deu até pane no cérebro aqui, tá ligado? Orgulho de você agora, Igor. Eu vou... É, cara. Pô, os dois meses de história fizeram efeito, hein? Eu tenho meu lado de, querendo ou não, eu fui um aluno bom em filosofia. Porque é um tema, é um conceito a se pensar. Porque a nossa visão sobre os alienígenas foi influenciada pelos alienígenas do passado, ou pelo cinema? Ou o cinema foi influenciado por nós? É, tem essa, né, cara? Mas assim, a história dos filmes com alienígenas, ela começou muito antes do que muitas pessoas imaginam, né, Igor? Uhum. Não é agora com Contatos de Quarto Grau, ou com esses filmes mais famosinhos aí, como Guardiões da Galáxia, ou outros. É claro que tem uma diferença muito grande entre esse filme Contatos de Quarto Grau com o Guardiões da Galáxia. Quem quiser entender mais sobre o Contato de Quarto Grau, ouça o Conspiracast passado. Sim, mas existe uma diferença nesses dois estilos, a gente vai falar isso mais pra frente. Não é de agora isso, né, Igor? Não. Não é de agora que isso começou. Eu acho que nem minha avó, que faz 15 aniversários por ano, era viva quando começou a fazer esses filmes, hein? Ela faz 15 aniversários por ano, segundo o Lucas. O primeiro filme é o filme Uma Viagem para a Lua, de 1902. É novinho, hein? A voz do seu filho não engrossou? Procure um médico. As mudanças pelas quais a fala do adolescente menino passa pode causar alguns incômodos na vida social do garoto. Em alguns momentos, há até uma certa oscilação na voz. Ela fica fina e fica grossa. Fica grossa e fica fina, até se estabilizar. É novo, é novo. Darcy Gonçalves foi na pré-estreia, né? Isso, é. E ele é baseado na obra de Júlio Verne. A obra é Em Volta da Lua. É uma das três obras clássicas do Júlio Verne, né? Uhum. Exatamente, cara. É isso que eu ia falar, entendeu? Esse filme de 1902, ele é baseado na obra de Júlio Verne, que já era um cara que escrevia sobre essa temática. É, ele escrevia sobre o fantástico, assim. Ele escrevia sobre coisas que não eram tangíveis, assim. Ele gostava de deixar imaginação dele voar, né, cara? Ficção, ele era um escritor... Esse é um tema que a gente pode pegar pra fazer um dia, mas ele era um escritor de ficção científica, se eu não me engano. Exatamente. Ele foi muito bom, e ele era muito bom. Digamos assim, é que eu não tenho tanta certeza, mas eu posso dizer assim, que ele foi, se não foi o pioneiro, foi um dos pioneiros nessa área de ficção científica. Não, eu acho que sim também. Ele escreveu Cinco Semanas em um Balão, que é um livro de 1862 já, com essa uma temática mais, digamos assim, fora da zona de conforto. 20 mil Légua sobre Marina. Certo. Sobre Marina? Essa é a versão pornô dos 20 mil Léguas sobre Marinos. Nossa. 20 mil Léguas sobre Marina. Não, Légua, é 20 mil Léguas sobre Marina. Aí é aquele cara que a gente viu no começo do episódio. Não, eu fiz a piada errada, não. Eu fiz a piada errada. Você fez certa, né? Ele escreveu Cinco Semanas em um Balão. Ele escreveu Viagem ao Centro da Terra. Ele escreveu 20 mil Léguas Submarinas. A Volta ao Mundo em 80 Dias, né? Entre outros, mas são... E a Viagem em Volta da Lua, né? Isso. Que é o livro que gerou esse filme aí. E pra quem tá em dúvida, eu acho que quem é um pouco mais inteligente, e espero que nossos ouvintes sejam, esse filme... Em volta da... uma viagem para a Lua. O original, Le Voyage dans la Lune. Isso, eu não sou um cara francês, mas é aquele filme onde tem a Lua com um foguetinho incrustado no olho. Quem já viu essa imagem vai saber do que eu tô falando. Ah, sim. É o Homem na Lua, né? Isso, é um foguete, na verdade é a espaçonave que eles usaram pra ir pra Lua. Então esse foi o primeiro filme abordando a temática espacial. E é um filme legal, cara, porque é baseado na obra de Júlio Verne, né, cara? E tem muitas animações, é aquele estilo de filme. Stop motion. Bem nos primórdios mesmo, né, cara? Aquele que usava a cordinha de sapê, né, pra poder segurar as coisas. Não, e é legal também, se vocês perceberem, tem assim, ó, Uma Viagem para a Lua é de 1902. Sim. O Marte Ataca, não. Deixa eu ver, não, acho que eu tô confundindo, é Invaders from Mars. É de 1953. Outro que é novinho. Uhum. Tem um aqui, então, ó. O primeiro, de 1902, é Uma Viagem para a Lua. De 1953, é Marte Ataca. E tem um, que é bem recente, ele chama... É bem recente mesmo. O filme chama... Caramba, não vou... Mas é... Bom, então. É um filme de uma lua de Saturno. Não. O meu ponto é o seguinte. Conforme o nosso conhecimento sobre o espaço foi aumentando, as dúvidas que os filmes foram feitos era para poder explicar a temática alienígena. Então, primeiro, se achavam que tinha alienígenas na Lua. A gente foi para a Lua. Depois... Invasores de Marte, foi alienígenas em Marte. Enviamos sondas para Marte, até agora não achamos nada. E agora tem esse filme, que eu esqueci o nome, e seria muito legal se eu conseguisse lembrar, que é uma das luas de Saturno, se eu não me engano. Então, o que eu quero dizer é, conforme o nosso conhecimento sobre o espaço aumenta, a gente tem que empurrar os alienígenas pra mais longe. Cada vez mais pra borda do espaço. Isso. Porque é a questão da verossimilhança, né, cara? A gente tem que... Os filmes são uma obra de arte, claro, é ficcional, mas quanto mais verossímil, mais o espectador se identifica com a obra. Então tem essa questão, né, cara? Quanto mais a gente sabe que eles não estão perto, a gente precisaria ir empurrando eles mais pra longe. É por isso que a gente vê nos filmes, né? Mas deixa eu perguntar, a Viagem para a Lua tem participação alienígena? Assim, participação eu acho que não, porque eu nunca vi um alienígena fazendo filme. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Mas tô brincando. Nossa. Nossa, tchau. Velho. Gabriel, falou, mano. Falou, velho. Valeu por gravar o episódio hoje aí. Eu tô zoando. Segura que essa é uma hora aí. Tô zoando. Fecha a porta aí do estúdio ali. Tô zoando, Gabriel. Segurança, por favor. Tranca ali, Gabriel. Valeu, falou. Mas vamos gravar nós dois, Lucas? Não, mas a Viagem para a Lua tem sim. Eles vão para lá pra ver se eles existem alienígenas na Lua. Mas tem muitas obras, cara, que são bem antigas mesmo. Antes de Marte Ataca, na verdade, a gente tem 50 anos de filmes, cara. Então, eu não sabia muito disso. Só que antes desses filmes aí, a gente tem outras coisas, né? Antes do filme Marte Ataca, a gente teve em Nova York? Acho que foi em Nova York. Los Angeles, não foi? Los Angeles, um radialista fazendo gracinha. Orson Welles. Isso mesmo. Que ele acho que foi um dos pioneiros no medo do alienígena, né? Ele é legal. Eu imagino isso hoje em dia. Mas então, muito bom, Gabriel, muito bom. Que ele falava, os marcianos estão invadindo a Terra. Isso inclusive virou episódio do Pica-Pau, né, depois. Uhum. É o Guerra dos Mundos, né? Também, né? Não, também não, é o Guerra dos Mundos. Não, não, é. Tipo, o episódio virou do Pica-Pau depois que eu falei. Ah, tá. Mas então, o Orson Welles... Eu acho que é Orson Welles, não é? H.G. Wells. Não. Ah, não. Quem narrou foi Orson Welles, tá certo. Quem escreveu foi o H.G. Wells. É outro escritor de ficção científica. Um dia a gente pode fazer um episódio sobre isso. Mas então, o Orson Welles narrou, no rádio ainda, porque naquela época só existia isso, na verdade, uma invasão. Ele, na verdade, não narrou uma invasão. Ele narrou o livro. Então imagine que você tá lá vendo seu Jornal Nacional no rádio, muda de estação, no meio de do programa que começou, tá falando: meu Deus, eles estão invadindo, são naves deixando no espaço. Como que Uhum, ele tava lendo passagens do filme. Ele lá lendo: ah, o Tom Cruise então virou a esquina e viu pessoas sendo pulverizadas. Nossa, velho. Toda a tecnologia se travava, tá ligado? É, mas a pessoa naquela época assim... Não conhecia porra nenhuma. Meio burra, né? Americano ainda. Americano é burro, todo mundo sabe disso. Bom, todo mundo sabe disso. Perdemos ouvintes dos Estados Unidos. Ah, porque eles sabem português. Eles estão entendendo o que a gente tá falando. Com certeza. Que o português é uma língua... Fácil. Referência, cara. Referência. Ele narrava pedaços do livro. Então você cai... A pessoa caindo de paraquedas no meio da transmissão, realmente achava que a cidade tava sendo invadida. Cara, eu imagino como é que deve ter sido essa reação em determinados estados dos Estados Unidos, tá ligado? Sim, o estado de Nova York, que é um povo um pouco mais educado, mais polido, né? Os caras devem ter se enfiado embaixo da cama e rezado pra Deus pra morrer, pra que a morte fosse rápida. Acha? Tinha gente que pegava espingarda então, e armas. Então, os texanos devem ter saído com as espingardas, né? Todo mundo, foi um pânico geral. Vou derrubar na bala esses filha da puta! Tinha gente ligando, as linhas de telefone pararam, porque tinha muita gente ligando falando que via coisa mesmo. Nossa, via, não. A barulhinha atacada mesmo. Ali, mano. Não, eles falavam: ó, a gente viu a nas naves, a gente viu tudo mesmo e dando informação. Pô, o cara acabou de passar na frente da minha casa, pediu uma xícara de café e falou que já voltava pra fazer uma sonda anal. É, volta tá ligado? Já. Tudo 100% descrito, né? Eu acho que o primeiro não ataque, mas que deu um spread aí na temática alienígena foi a Guerra dos Mundos do Orson Welles. E aí daí pra frente, o cinema norte-americano parou e falou: nossa, que legal, todos gostam de se sentir ameaçados por ETs. Mas tem as teorias, né? É. Que assim, se você perceber, os filmes começaram a ficar mais agressivos e mostrando ETs violentos. Depois de que ano? Depois de 53, quer ver? Depois de 45. 45 não, 49. Depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, começou efetivamente a Guerra Fria. Não, a Segunda Guerra acabou em 45. Começou efetivamente a Guerra Fria. Mas não tem nada a ver com Guerra Fria. Não, tem a ver com o caso de Roswell, que foi em 49, Roswell. Ah, tá. Pode crer, eu falei 53 que eu confundi a data, mas depois de Roswell começou o bagulho. Segundo a Wikipédia, que é uma fonte confiável. Ultra confiável, né? Ah, a inglês até é. Existe aqui o filme Uma Viagem para a Lua, aí tem um filme que eu não sei pronunciar, O Primeiro Homem na Lua. Muskibet. É. Muskibet. Aí tem a Elita, Flash Gordon, tudo. Flash Gordon Conquers the... Savior of the Universe. Isso é a música da rainha, hein? Aí Flash Gordon Conquers the Universe. Nossa. Aí Flight to Mars, Rocket Ship XM. Então, aí tudo. Aí até esse Flash Gordon Conquers the Universe é 40. Tem uns títulos até que nem chamam a atenção, aqui, né? Dia em que a Terra parou, é isso? Não, calma. Aí essa noite, 49, eu Captain tive um Vision. Sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei. O dia em que a Terra parou. Porra, segue aí, vai. Ô, Igão, tranca o estúdio aí, cara. É, eu também acho que... Ele tá trancado lá de fora, como é que ele vai trancar o estúdio? Tem a chave. Aí em 49 tem o filme Captain Video and His Video Rangers, que eu não vou ler a sinopse aqui. Capitão Video e os seus... Video Rangers. Que bosta, mano. Que bosta de filme mesmo, eu nem vou falar desse filme. Não, vai. Pelo nome já foi um lixo, né? Em 50... Que merda. Paulo... Capitão Video e os seus Video Rangers. Que bosta. Tipo, Alpha. Não, mas... Aí depois vem Voo pra Marte. Aí Rocket Ship XM, O Dia em que a Terra Parou, que é um filme até ecológico. E aí O Homem do Planeta X, deve ser o pessoal do Planeta Nibiru e do Astacheran. E The Thing from Another World, que aí começa filmes já com alienígenas um pouco mais agressivos. Dizem que era pra poder passar um medo na população. Faz sentido. Por conta de Roswell e tal. Porque os Estados Unidos foi na cabeça deles atacado, né? Quando a nave caiu lá. Não, aí começam os títulos mais fodos ainda, depois de 53, olha aqui. When Worlds Collide, Invasores de Marte, cara. Uhum. Né? E aí você passa durante toda a década de 50, 60, 70, 80... Não, até 70, só alienígena ruim. Só porrada, né, pelo que você tá falando. É, até 80 alguns também, se você for ver. 80 já mudou um pouco essa visão, hein? Ah, por quê? Aí 80... Final de anos 70, começo de anos 80, que começou a ser transmitido? Não, eu sei do Star Wars. Duas séries, né? Star Wars e Star Trek, mas é aí que eu entro, que o tópico que eu coloquei na pauta, que existe uma distinção entre os filmes. Exato, existe uma distinção do jeito que eles abordam o alienígena, porque, exatamente, daqui a pouco a gente vai entrar nesse mérito, mas você percebe esse arco, né? O jeito que é tratado. É, porque se você for ver, não vamos entrar no tópico ainda, mas ainda... Não, mas então, até hoje são feitos alguns filmes com ETs revoltados, né? É, dizem que hoje... De hoje em dia. Independence Day, né? Independence Day é... É fraco, tranquilo. Mas... Eu digo contato de quarto grau. Não, esse é foda mesmo. Esse é muito bom, hein? Então, mas... Oi. O Guerra dos Mundos também é um pouco agressivo, né? O Guerra dos Mundos é um pouco agressivo. Os ETs são um pouquinho agressivos. Quando o alienígena pulveriza as pessoas, eu acho que ele é bem agressivo. E até no Todo Mundo em Pânico 4, eles são bem agressivos. Então no 3. Eu não cheguei a ver. Não, foi os ETs do mal também. Outra coisa que é legal de falar, só pra gente fechar esse comecinho da descrição alienígena em filmes, né, cara? É uma outra coisa que, na verdade, é um livro. Acho que todo mundo já deveria ter lido esse livro, chama O Guia do Mochileiro das Galáxias. Ah, tô olhando pra eles aqui agora. Na minha frente. Do Douglas Adams. Ainda não vi. Que é uma série bem legal aí, que tem esse... Que mexe com esse temático também. Achei que seria legal falar dele aqui no meio do episódio, né? Ó, e ouvinte, você vai ganhar um prêmio. Vai, você não vai, mas você vai se provar muito bem. Se você responder... A resposta para a pergunta fundamental sobre a vida... Não, a resposta a gente sabe. O que a gente não sabe é a pergunta, segundo o livro. Eu sei, mas... Ah, tá. Não, você quer saber a pergunta fundamental sobre a vida, o universo e tudo mais, né? É, a resposta eu já sei. Ah, a resposta também já sei. Quero a pergunta, que é o que ninguém sabe. A resposta mais criativa... Não, não, a resposta a gente sabe, a gente quer saber a pergunta, Gabriel. Filho da puta! A pergunta mais criativa ganhará... Rola! Ruídos, ruídos, ruídos. A gente tava falando agora dos primeiros filmes que foram lançados sobre alienígena, né? E todas as diferenças, o que foi rolando neles, como os alienígenas foram empurrados mais pra borda do espaço. E eu queria saber, Queiroz, meu Opa. Bom amigo que se parece muito com o ETzinho do nosso mascote Johnny. Estamos aí. Quais foram os primeiros filmes sobre alienígenas que você assistiu? Cara, se eu falar, eu vou ser linchado aqui. Mas só pra deixar claro, eu já falei isso em outros episódios, que eu sou um cara muito ruim pra assistir filme. Eu durmo pra caralho em filme. Mas se eu for contar os filmes que eu comecei a ver, pode ser... Não preciso ter assistido inteiro pra contar? Não. Posso ter dormido no meio do filme. Pode. Mas o primeiro filme que eu assisti sobre alienígena foi MIB, Homens de Preto. O primeirinho lá. Depois eu assisti ET. Sim. Né? O muito ET bom. Em casa mesmo. Depois bom. Eu assisti toda os Star Wars, né, cara? Assisti todos os MIB depois. E assisti Guerra dos Mundos. E comecei a assistir aquele um que é com o... Agora eu não vou lembrar o nome do filme. Mas aquele um que é com o Nicolas Cage. Ah, é Presságio. Isso. Esse filme aí, assim, eu não sei se eu já falei, mas, cara, qualquer filme que o Nicolas Cage tiver, comecei. Eu assisto. Só pra saber, é aquele que pega uma cápsula do tempo, tem um monte de número. Isso, que é uma menina, sei lá, se ela tá possuída pelos espíritos alienígenas que ela escreveu. É muito, aquele filme é muito bom. Então... Eu assisti Presságio também. Depois eu assisti outros filmes com uma distinção de estilo, né? Que a gente vai definir depois. Mas eu assisti filmes da Marvel, como Quarteto Fantástico, aquele do Surfista Prateado, né? Que envolve questão de outros mundos. Sim. Superman, pá. Enfim, eu assisti Transformers também. Também Guardiões da Galáxia, você assistiu? Com certeza, muito foda esse filme. Hooked on a feeling. Não, mas enfim. Assisti também os Vingadores, né? E alguns da série Marvel aí. E Vingadores tem ET? Tem. Vingadores é totalmente o primeiro que o Loki e o Thor já são. Eles não seriam ETs, eles são não, de outra. Qual que é a definição de extraterrestre? Espera aí, Igor, eu vou te convidar agora a abrir seu How Eyes aí, seu dicionário que a gente usa bastante. Abre aí o seu Aurélio, o seu How Eyes e vê a definição de extraterrestre ou alienígena. Extraterrestre e ou alienígena, que o que eu gosto de dicionário é que sempre tem e ou entre as palavras. Então, extraterrestre e ou alienígena são todos os seres que são não originados da Terra. Então, se você não nasceu na Terra, você não é um terráqueo. Consequentemente, você é um extraterrestre. É isso aí. Então, Gabriel, não é porque ele é bonitinho, ele parece um... Não é porque ele é forte. Humano, não é só porque eu quero dar pra ele que você tá criticando ele, não, né? Mas não é o Thor ou o Loki? Oi? Não, o Loki. Não, eu prefiro o Thor. Thor é mais forte. Não, mano, o que você tá falando? Eu tô falando que os dois são alienígenas. Ah, a questão tá. É. Ah, você tá falando de preferência sexual. Vou trancar o estúdio e vou indo embora. O Thor tem barba, né? Ele é nórdico, loiro, né? Grandão, que isso. Não, mas esses foram os filmes que eu assisti sobre alienígena. E você, querido gordinho, meu chavequinho, meu. Ai, meu para xodó. Que eu tô ficando sem graça. Meu xodó. Que me falta me faz um xodó. Mas, Gabriel, qual foram os filmes que você assistiu sobre alienígena? Oxalô. Você falou, gente? Meu Deus. Oxalô. Ai, mãe. Vai, Gabriel. Cara, os meus primeiros filmes, eu comecei primeiro com ET. Acho que o primeiro que eu assisti. Gostei muito. O Drew Barrymore era uma gracinha na época. Eu era uma criança, então eu podia achar uma criança bonita, né? Cara, você tem a mesma idade da Drew Barrymore? Não, na época que eu assisti, eu tinha a mesma idade que ela tinha. Tá. Você não assistiu quando lançou. Nossa! Ótimo, vou assistir. Vou ter 40 anos de idade, quase. Ah, mas ela é bonita até hoje, assim, a Drew Barrymore. Ela é ruiva, né? Ela é praticamente uma Natalie Portman. Ok, só arrumando. E depois de ter ouvido MIB 1, aí eu assisti alguns filmes mais zoados que eu nem vou me lembrar o nome, cara. Umas coisas muito escrotas, tá ligado? Pornô. Não, não era pornô. Se bem que tem muito pornô. Espacial. Espacial, é. Nossa, eu tenho que falar um negócio depois, mas continua. Aí eu fui ver de novo o MIB 2, vi o MIB 3, vi todos os Star Wars, vi alguns dos Star Trek, que eu me detesto por ter feito isso. Assisti o Supermans e filmes relacionados da Marvel também. E aí veio o Contato de Quarto Grau, Guerra dos Mundos, o Independence Day. Tinha um que a Sandra Bullock participava, que eles iam pra Marte, eu não a lembro. A Sandra Bullock? Ah, tá. Nossa, eu confundi muito agora. Você pensou que era a Sandy do Sandy Júnior? Não, eu imaginei a Sandra Neyberg. Quem é essa? É um repórter. Nossa, não. Você é burro, cara. Continua. Não, a Sandra Bullock, eu não lembro o nome do filme. Passa em Marte. Nossa, eu não sei qual é também. Minha cabeça. Muito estranho, muito estranho. E acho que basicamente foram esses os meus filmes de ET que eu já vi. Mas e você, Igor? Eu não lembro, e eu não sei dizer mesmo, se o primeiro que eu vi foi o ET ou se foi Independence Day. Eu lembro de ter visto o ET, então eu acho que provavelmente vai ter sido esse. Quando eu tava na terceira série ou quarta série, eu vi na escola o filme. Então eu acho que esse realmente foi o primeiro. Mas o Independence Day veio depois e o MIB. Eu acho que da nossa, quando as pessoas da nossa idade, esses sempre são os primeiros, né? Depois eu assisti um filme que eu não vou lembrar o nome. É o... Não é Guardiões da Galáxia. É Patrulheiros da Galáxia, eu acho. É um filme bem, bem ruim, que esse povo luta com formiga gigante. Eu vi, acho que ele tava em Praia Grande quando eu vi esse filme. E eu nem lembro muito dele, porque a TV tava ruim. E o filme que você assistiu pra inspirar o Napalm? Ah, eu vou falar desse também, mas esse é mais recente. E depois eu vi no glorioso filme, que acho que é assim, é de longe, um dos meus top 3. Que é o Sinais. Top 3 de todos os estilos. Pô, Sinais é muito bom, hein? Então é o top 3 dos meus filmes, é o Sinais. Dá cagaço. Não, e é muito bom. Muito bom mesmo. Depois eu... É, aí tem, né, são os mais conhecidos. Tem os filmes da Marvel, tem o Quarteto Fantástico, que querendo ou não tem alienígenas. Tem os Vingadores, aí esses são os modinhas. E tem um filme que eu assisti... É, não que é modinha, mas é que todo mundo conhece. E tem um filme que eu assisti pra inspirar o Napalm, que chama Communion. Quem não viu esse filme, deve parar. Depois de ouvir o Conspiracast, para o que você estiver fazendo e assista. É um filme de 89. É um thriller. Um thriller. Estou tentando melhorar meu inglês. Ai, bicha. É bicha? Bicha importada. Para. É de 89, nossa. Chama Communion. Communion. Pra quem quiser pesquisar aí. É. Pra quem quiser pesquisar, o nome em português é... Vixe, qual que é o nome em português? É Estranhos Encontros ou não? Peraí. Ao invés de mandar pesquisar aí, Gão, oi. Faz um favor pra gente. O quê? Disponibiliza na descrição. É, eu ponho o nome lá. O link. Que link? O link do vídeo. Estranhos Visitantes. Estranhos Visitantes. É o filme que conta uma das histórias mais bem documentadas, até porque a pessoa fala até um pouco abertamente sobre isso. É uma das histórias mais bem documentadas sobre sondas anais da história. Gente! É, e eu não sei como que a pessoa aceitou fazer esse filme. E assim, ele diz, a pessoa que é o... É o filme do Alexandre Frota, ET? Vou pegar o nome dele aqui. É Francis... Sternhagen. Ele disse que não foi nada do que aconteceu lá, foi muito diferente, não teve a dança do final do filme, que é um dos pontos altos pra mim. Que ele dança com os alienígenas uma ciranda, mas ele falou que não teve nada daqui. Quer dizer, ele dá o cu pro alienígena e ainda dança pra ciranda? É. Isso aqui é felicidade de dar a bunda, hein? É por aí. Olha, vocês comeram meu rabo, agora eu vou fazer a dancinha da alegria com vocês, ó. Vamos pedir chuva no espaço. É mais ou menos. Golden Shower, né, ele fez. Golden Mano, tem que falar um negócio, mas pai. Então, ele disse que não foi desse jeito, mas eu recomendo muito. Então, é até com Christopher Walker. O ator é bom, o filme é bom. O ator é bom, cara, mas o filme... É uma merda. E quem compôs a trilha, adivinha, foi Eric Clapton. Eric Clapton. Boa! É um filme... É merda, né, velho? Não, como que... É um filme que tem que... Eu não sei, os caras colocam Christopher Walken, o Eric Clapton num filme e dá merda. Dá merda, mano. Deve ser muito cagado, cara, o diretor. O diretor fez muita força pra isso, né? É um bosta. Ele deve ter sido muito esforçado pra fazer merda com o filme. Não, mas então, recomendo assistirem, é uma experiência de vida. Muito bom? Muito bom. Top 5 Conspiracast. Olha, o cara faz a escala Conspiracast por ele, né? Ele responde a escala Conspiracast só pelo gosto do Igor. É, top 5 pontos na escala Conspiracast. Bom, mas a gente tem que estabelecer aqui agora, gente. Eu acho que seria interessante chegar nesse ponto da discussão. Que é a diferença entre estilos de filme de alienígena, cara. Tem essa diferença? Tem diferença, cara. Nossa, você pode. Assim, mas eu sou embotado, eu nunca percebi isso. Não, é. Então, pra você que é mais. É, tem déficit, né? Déficit. Pra você que tem déficit, não, zoeira. Mas vamos, assim, pra quem não viu essa diferença, mas existe uma diferença tão grande, gritante. É só você pegar. Ah! Dá a chave. Muito bem, ouvintes. Terminamos mais. Que primeira vez que eu faço isso. Mas é só você pegar e comparar o filme, por exemplo, Homens de Preto com o filme Sinais com o filme A Vingadores. Uhum. Esses três filmes são totalmente diferentes e abordam alienígenas, né, Igor? Sim, porque... Você tem uma definição mais clara pra esses estilos aí, cara? Cara, eu nunca cheguei a pesquisar nada sobre isso. Sim, eu não sei se, artisticamente falando, existe diferença, se existe uma terminologia ou algo pra denominar isso. Se tem, sei lá, filmes que abordam alienígenas sérios, filmes que abordam alienígenas engraçados... Eu não sei se existe isso. Então vamos fazer a nossa, né? Não, faz a nossa, mano. Eu acho que tem eu diria três, essas três que o Lucas falou, eu definiria com três formas diferentes. É a versão pra criança ver, né, que envolveria o ET. É, sem contar que tem os filmes da Disney que envolvem alienígenas, né, cara? Oh, Lilo e Stitch! Porra, agora que eu lembrei! É verdade. Lilo e Stitch, Wall-E. Wall-E. Ó, o Lilo e Stitch, na época que lançou, o McDonald's fez um especial, tinha um ótimo cachorro-quente, hein? Caralho, mano. Mas tem totalmente uma diferença. Assim, a gente pode falar, a gente pode definir isso aí como quatro linhas, tá? Eu vou definir como quatro linhas e tem uma quinta linha, mas essa quinta linha entra nas outras. A primeira linha, vocês podem, por favor, me corroborar aqui. Então vai aí. A primeira linha que eu digo é a linha documentária. Tipo Contatos de Quarto Grau. Tipo Contatos de Quarto Grau, tipo Sinais e tipo Estranhos Visitantes. Ação da Nau. É, tem o Guerra dos Mundos, do Tom Cruise. Isso, são filmes que tratam, digamos assim, de uma forma mais baseado em fatos reais, né, Igor? Isso, que é, eles retratam mais a ufologia do mundo real, com o que a gente tem na nossa cabeça de ufologia, que às vezes são só avistamentos, é o ET que pega a pessoa pra poder, né, que é... Que ele quer uma parada aí diferente na pessoa, que eu não sei que fixação é essa que inventaram. O ET é filho da puta, né? Não, o ET, vamos combinar, o ET é filho da puta, né? Não, calma que eu vou falar disso. Então, seria essa linha de filmes que retratam a ufologia. Tem o grandioso Contato do nosso Deus Carl Sagan, da religião aí do Saganismo, que é um livro, na verdade, mas ele ajudou no filme, que retrata a ufologia mais próxima do que tem na nossa realidade. Aí tem a segunda linha, que é... A segunda linha é a segunda linha da ficção pura, né, que eu gosto de separar por ficção pura, que é retratando encontros casuais de humanos com alienígenas, aonde existe um confronto, então é onde existe o ET mal, o ET que vem atacar e vem fazer guerras mundiais e provocar caos e pânico. Tipo Independence Day. Tipo Independence Day, tipo O Dia Que a Terra Parou. Tipo... Não, O Dia Que a Terra Parou. O Will Smith dá um soco na cara do ET, né? Então eu retiro Guerra dos Mundos da outra lista e boto nessa. É mais a cara. Mas é porque a primeira lista, eu digo assim, é baseada em fatos reais. Então você usa relatos de como uma ufologia palpável. Uhum. Nessa, você já põe numa situação de guerra, você entendeu? É, então, até porque é guerra, eu ponho Guerra nos Mundos nessa lista. Sim, os caras já chegam nem conversando, já chega dando tiro. Uhum. Onde se retrata... Estilo norte-americano de perguntar, né? Atire primeiro. É onde se retrata um ET mal, o ET que vem pra te fuder, entendeu? É, na verdade, se você for resumir essa categoria, você resume com o filme Independence Day. É bem esse mesmo. É esse filme. Na verdade, você falou do ET que vem pra te fuder, eu acho que esse aí encaixa na primeira categoria, né? Ou na categoria 69. Nossa, gente, vocês estão muito bom hoje, gente. Sinceramente, eu tô sendo um prazer gravar com vocês hoje. Não, mas então, a primeira... Se a gente fala de som da nós, você fala que é um prazer? Tranca a porta, Igor, por favor. Mas então, a primeira linha, pra resumir, pode ser o filme... Eu ia falar Contato, mas nem muitas pessoas podem não ter visto. É o Contato filme... Imediato de quarto grau. É o filme Contatos Imediatos de Quarto Grau. Ou Sinais também. Muita gente deve ter visto. Eu vi no cinema Sinais até. A segunda linha é o Independence Day. Certo, certo. Isso mesmo. E a terceira? A terceira linha? Gente, se vocês não discordam, vocês podem falar, por favor. Não, até agora... A gente tá gostando. A terceira linha é a linha que retrata uma saga de um personagem que está perdido na Terra. Tipo é um personagem alienígena, só que ele não tem intenção de machucar a gente. Tipo ET. É um personagem que tá aqui na Terra, encontra-se numa situação externa, mas ele é só um... Digamos assim, ele retrata o ET como amigável, certo? A Montanha Encantada também encaixaria nisso. Aham. Uh-huh. Aquele do The Rock. Isso! Beleza. Entendeu? O ET está aqui. Lilo Stitch encaixaria nisso, mas assim, se ele não encaixasse na quarta categoria que eu tenho pra falar. Seria um ET que não vem pra machucar. Ele pode estar só perdido ou ele pode estar só querendo ajudar a gente. E não, tem... exatamente. É que nem a linha... Na verdade, o filme ET... Pô, o Alf é legal. É, o Alf é um alienígena que veio e ele... Alf, o ET imoso. Tá perdido aqui e não quer ajudar, não quer maltratar ninguém. O malucão que fez o De Volta para o Futuro é o Christopher Lloyd? Isso. Ele fez um que ele era um marciano também. E é um que... É uma ele é um marciano feio pra caramba, que ele chupa um chiclete e vira terráqueo. Isso, é um de uma roupa... Tem alguma parada com uma roupa cinza. A roupa dele fala. Esse, eu ia falar desse filme, passava direto na sessão da tarde, cara, não é? Cara, é verdade. Agora eu fiquei confuso. Nas três categorias que eu defini agora, onde que encaixaria o filme MIB? MIB? Na... O MIB, ele é um híbrido. Eu acho que o MIB é tipo Guardiões da Galáxia. Ah, sim. Porque... Sim. Não, isso é a minha opinião. Não sei se você... Porque ele trata de uma forma... Banal. Não, ele trata como protetores da Terra, né? Uhum. Tipo, ao mesmo tempo que ele trata como protetores da Terra, ele trata como ET hostil e ET bonzinho. É, porque Star Trek é assim também. Eu sei que o Gabriel não gosta. Star Wars é assim também. É, Star Wars a gente não sabe não nem se... É que não se passa na Terra. Então, a gente não sabe nem se o Luke é humano. É terráqueo, na verdade. Não, isso. Não, beleza. Então... Peraí, que eu vou retratar esse outro tipo de filme. Já sei onde encaixar eles. Não vai. Mas, tipo assim, a segunda categoria... Voltando na segunda categoria, é que é filmes onde existe um confronto entre alienígena, só que a realidade é a realidade que a gente tem agora. E a realidade terrestre, né? Sim, é a realidade que a gente tem agora, essa visão de mundo que a gente tem agora. Uhum. Certo? Sim, sim. Ah, então entendi já o que você aí quis dizer. Aí tem a quarta categoria, que é num mundo, uma realidade paralela, que entendeu? Um mundo onde ele constrói um ambiente paralelo, onde existem Vingadores, onde existe uma iniciativa SHIELD, onde existe uma convívio... Guardiões da Galáxia, onde existe... O MIB. O MIB, onde existe o Superman. Onde existe Lanterna Verde, entendeu? É uma outra realidade. É onde os alienígenas são retratados de forma banal. Porque que nem no Star... Sei que o Gabriel não gosta de repetindo isso, mas se você assistiu o primeiro Star Trek, o dos novos... Eu assisti a série, vai, fala. Continua. O Kirk, ele pega uma alienígena verde, uma moça verde. Pega com gosto. Então, assim, eu acredito que eu nunca vi um ser humano verde. Então, aquela moça é uma alienígena. E ele tá ali no ato, né? Um carinho nela ali e tem uma forma banal. Não, é assim que retrata Star Trek, assim que retrata... Que a anatomia daquele ET é igual a nossa, né? Espero que sim. E tem a... Descobre e que também. O cara, ET tem três pernas. Vai que ele gosta, né? Vai que ele gosta. E nessa quarta linha, encaixa também Star Wars. Uhum. Graças a Deus. Retrata uma outra realidade, não é uma realidade que a gente tem agora, é uma realidade diferente. Onde ETs grandes, medões e peludos são bestas que não sabem falar, né? É, mas assim, a gente tá falando de extraterrestres, ou de humanos, não sei, mas a gente não sabe nem se o Luke ou o Han Solo, a Leia, são terráqueos. Na verdade, eles não são humanos, né? Eles não são da Terra. Não, mas pra ser humano, não precisa ser da Terra. Não, né? tá certo. Desculpa, volta certo, aí. Flash Gordon também se encaixa nessa quarta categoria que a gente definiu. Uhum. E aí, nessa quarta categoria, encaixa todos os filmes infantis, tá? Marvel. Todos da Disney. Todos esses filmes que são... Humana quer dizer família. Isso, Lilo Stitch. Família quer dizer nunca mais abandonar. Isso, Lilo Stitch. Entra também Área 51, que é aquele um que é com os verdinhos, tá ligado? Nossa. Não conheço. Não sei qual é esse, não. O Buzz, o filme do Buzz Lightyear entra nisso também? Eu acho. Não só a história, o filme do Buzz. Entra nessa quarta categoria. Ah, entra. Entra tudo nessa categoria, isso. Planeta dos Macacos entraria em qual categoria? Nessa. Nenhuma, né? Nessa categoria também. Por quê? Porque é uma outra realidade de coexistência. Mas não tem alienígena e nem é fora da Terra? Planeta dos... Ah, tem macacos isso, são né? Da Terra? Eles são da Terra. O primeiro Planeta dos Macacos, eu assisti o primeiro na Band. Não, é o primeiro, aquele um. É o primeiro. Tipo, é assim, eu vou dar um spoiler, mas o filme é muito antigo, então não é spoiler. O cara pega a nave, ele vai pro espaço, tudo bem. Perde no buraco de minhoca, alguma coisa. Aí ele ativa o warp space dele, só que o warp space tá errado e é meio como se ele fizesse uma volta. Ele vai e volta pra Terra, só que como ele foi muito rápido, o tempo relativo, né? Nosso amigo Einstein já diz isso. Ele foi muito rápido, o tempo pra ele não passou, mas na Terra o tempo passou muito. Então ele vai e volta, só que ele não sabe onde ele tá. Tudo destruído, aí ele, meu Deus, os macacos dominaram a Terra. Aí o filme passa, vai, hein, capturado, todo mundo já deve ter visto o filme. No final, ele vê a Estátua da Liberdade, aí que ele grita, seus maníacos! Só que ele tá na Terra, esse é o plot do filme. Não é, tem... isso que é, inclusive nos novos também. Eu ainda não vi os novos. É, no remake ele tenta voltar pra Terra e chega num mundo mais desenvolvido ainda, com mais macacos ainda. É a Terra. É, então. O da hora é do... todos é a Terra, porque no final do mais novo... Ah, não posso falar isso, né? Que é spoiler foda. Eu não vi ainda, eu não vi. Não, cara, vocês falaram de... Você falou agora dando luz. Eu lembrei, tem um outro filme de ET que acho que vocês dois já viram também. Qual? Na sessão da tarde passava muito. O menino que achava uma nave espacial entrava nela. É uma nave vermelha? Acho que é, que o ETzinho parece um arrolo, o ET. Ele fica só pontinha dele. E o moleque fica viajando na velocidade da luz também. Eu lembro de ter visto alguma coisa com uma nave vermelha, mas eu não lembro o que que era. A nave vermelha é do Christopher Lloyd, cara. É verdade. Caraca, minha mente tá... Viu? O outro filme que se encaixa na quarta categoria, que é uma outra realidade que se encontra, se bem que não, que ele encaixa bastante na segunda, só que não é uma guerra provocada, é uma guerra provocada pelos humanos, na verdade. Não é os alienígenas que provocam a guerra, entendeu? Uhum. Na verdade, é um filme desse jeito mesmo. São pessoas de outro planeta que invadem um planeta já existente, né? E provocam um caos ali. Só que são os humanos que invadem outro planeta. O filme que eu tô falando é o Avatar. É verdade. Pô, legal, né? Cara. É verdade. Os humanos vão pra extrair isso, entendeu? Minério lá, né? Que Vocês era. Concordam que encaixa na segunda categoria? Concordo. Só que invertido. Invertido, entendeu? Porque a realidade. É a gente que tá se fudendo. Nós somos os extraterrestres, na verdade. Nós somos os alienígenas deles. Porque, tipo, se você. Blow my mind. Eles não têm tecnologia. É tudo natural pra eles ali. É verdade, olha só. E a gente, na segundo filme, a gente tem uma tecnologia tão foda, mas tão foda, que a gente consegue jogar a nossa mente pra dentro de um outro corpo qualquer, pra poder andar no planeta que a gente seria nocivo pra gente. É, isso é verdade, isso seria da hora também, hein? Mas é, então, esses são os quatro tipos de filme, né, Igor? É, e o dia que a Terra parou, ele se encaixa na quarta categoria. Da realidade para alternativa, né? É. Então, só pra resumir, a primeira categoria é baseada em fatos reais. Uhum. Ufologia, palpável e realística. É, vamos citar alguns filmes, é o Sinais. Contato de quarto grau, Contato, o Communion, assistam. Então, acho que são... Devem ter mais uns dois ou três aí. Ah, O Fogo no Céu, que é... Puta, esse filme é sinistro. É do Travis Walter, se eu não me engano. É o cara da... A gente já falou dele no episódio, que é o cara que é abduzido. Esse é sinistro. Fogo no Céu, assistam também. Tá mais pra fogo no cu. Segunda... Esse é a versão... A segunda categoria. A segunda categoria. É a do... Guerra provocada por confronto de espécies. A alienígena e a terráquea. Só que é uma realidade que a gente vive hoje. Isso, na realidade existente. Certo? Independente daí. Ou projetada em alguns anos no futuro. Mas assim, é uma realidade palpável. Independência Day seria um, né? Uhum. Isso. E o Avatar seria o outro. Só que invertido a situação. Isso. O terceiro tipo de filme é a saga de um personagem alienígena num planeta estranho. Só que é a realidade que a gente tem hoje, não é verdade? Não é? Isso. Exatamente. Então, a gente cita aí o mais famoso, que é o ET. ET, o Alf, todo mundo já assistiu o Alf. Mas Alf não, não tem o filme do Alf, né? Mas não, mas é a série. É uma história, né? Mas conta. É a história do Alf. E a quarta categoria, que é a Hooked on a Feeling. Exatamente. Filmes com um universo, uma realidade paralela, onde existem protetores, ilustrações, digamos assim, personagens, né? Personagens, ícones. Sim, sim. Uma realidade que não é... Diga. Não é verdade. Que não é a nossa, nem uma nossa projetada no futuro. É, nem a do futuro. Porque um pato com 1,80m que come geral não seria algo real. Agora, falar em comer geral, tem a quinta categoria de filme no espaço. Que é as paródias pornôs. As paródias pornôs. Emanuele no espaço. Emanuele, eu ia falar da Emanuele. Nossa, cara, sério que existe isso? Você nunca viu? Emanuele no espaço, não. Nunca assistiu? Não tem a Band na tua casa, não? Uns anos atrás. Não, Emanuele assistiu muito, mas no espaço... Emanuele 1. Ouvinte. Nunca teve Band, cara. Não era um canal fechado, era um canal aberto. Eu assistia Band todo sábado pra domingo. Nossa, pesquise. Por dia, tudo caralho, ouvinte, não pesquise na internet. Emanuele no espaço. Emanuele no espaço. Cara, você tinha a pica verde, mano. Ouvinte, isso não aí foi... é tinta. Isso aí é tinta, né? É verdade. Você já viram aquele filme do controle remoto? Eu só existi na minha cabeça aquele filme. Aí existe. Eu soltava uma fumacinha e a mulher ficava com tesão. Esse eu vi. Era Wi-Fi o controle. Eu vi esse aí. É muito da hora. Eu só fiz o controle daquele. Nossa. Aí ele desenvolveu um controle próprio. Hoje deve ser um app para iPhone. Adaptado, né, Lucas? App para iPhone. Ia ser muito da hora. Sim, gente, olha a temática. É, tá certo. Então tem as paródias. Bem sincero, você falou de um filme aí, Igão, e esse filme me deu um cagaço do caralho quando eu assisti. Até hoje, se eu assistir, eu me meleco inteiro, tá ligado? Emanuele no espaço. Não era do Emanuele que eu tava falando. Esse eu também me meleco inteiro, mas é de um jeito diferente. Caraca. Viu, só pra fechar a outra discussão. Foi mal. Acabei de ler aqui na lista, cara, tem um filme chamado Tunguska. Quê? Sobre a explosão lá na Rússia, né? Isso aí já é, na realidade, é a primeira categoria de filme. Uhum. Porque, na verdade, ocorreu de fato aquilo lá. Mas então, fala aí, Gabriel, termina aí. Então, aí eu tenho um filme que até hoje eu tenho um cagaço da porra. E eu me meleco na cueca, que não é a Emanuele, como você já falou, né, Igor? é pela outra ponta que eu acabo melecado. E ele se chama Sinais. Cara, esse filme. Outro dia eu baixei ele. Eu gosto de assistir. Sempre que eu posso, eu assisto. Porque ele, só no final, ele. Peraí. Só no final ele aparece o alienígena. E na minha opinião, não era necessário. Mas é por efeitos dramáticos do menino que tinha asma lá. É só pro cara poder bater com força. É. É frase de filme pornô, né? Esse caraca. Caralho, esse episódio tá ficando muito pornográfico, meu. Tá, então bata com força. Bata com força. Vamos parar com isso. Mas dá um cagaço da porra esse filme, né? Tá, porque ele, eu acho que é o único filme que retrata o que de verdade seria uma invasão alienígena. Ou a prévia de uma invasão. De verdade. É, eu acho que o ET não chegaria na cara. Ei, mano, tamo invadindo tua praia, tá ligado? Um ET, mano, né, velho? É, tipo, ele chega com a nave rebaixada com neon. A nave chega pulando, tá ligado? A nave é um ômega. É aquele slow rider, tá ligado? Que vem pulando. Não, a nave é um ômega preto em filme, 100% rebaixado. Mas então... Cafetão da porra. É, mas aí, os Sinais, ele é o... Pra mim, seria daquele jeito uma invasão. O da hora dos Sinais é a interpretação dos personagens e o convívio entre eles. Putz, a trilha, a fotografia, as histórias, a parte que, tipo... Não tem nada a ver com alienígena, mas eu não sei porque eu fico muito apreensivo na hora que a policial começa a falar que a senhora entrou na loja de skate e cuspiu, foda-se, em todos os skates. Aquilo lá me deixa muito apreensivo. Eu não sei por quê, porque caralho, eu acho... Eu lembro dessa parte. Eu lembro, eu tenho o filme inteiro. Eu tenho o filme inteiro na minha cabeça. Nossa. Porque esse filme, eu vi quando eu era novinho, eu vi no cinema. Eu fiquei com muito medo. Não, esse filme me deu um cagaço da porra, tá ligado? Cagaço tipo pânico mesmo. Só que eu gostei muito, mesmo tendo ficado com medo. Aí eu reassisti. Eu acho que eu devo ter assistido já umas 5, 6 vezes o filme. Cara, acho que a parte que mais me assusta desse filme é quando tá naquelas pseudo-filmagens amadoras, tá ligado? E todo mundo, ai meu Deus, gritando e tal. A parte do Brasil, Brasil, tá ligado? Nossa, mano. Eu juro que ouviram sons de flatulências na sala ao meu lado. Eu acho que era verdade. Eu achei que era verdade. Eu também, no dia, velho. Ainda mais o ET olhando pra dentro da casa, tá ligado? Eu falei, porra, velho. Essa cena tinha o Cristo Redentor? Não. É, porque no Brasil já me deu cara pra isso. Não, é. No, e por isso... É numa casa, tá ligado? E assim, o que mais... É, porque não tem nada a ver com Cristo Redentor. É numa casa, numa festa. E os atores estão falando português, não espanhol. Então isso deixou mais escroto ainda. Porque é português que eles estão falando. É, tipo, você tá assistindo o filme... Legendado, eles falam em português normal. Português mesmo, tipo, o que nós estamos falando. O moleque até fala it's behind, mas do jeito que a gente falaria it's behind, não com... E o moleque não fala, olha lá, ele estar lá, olha, olhar. Ele fala, tipo, português igual a gente. Tá lá atrás, meu Deus, olha lá. É, olha lá, vai sair. E a trilha, né? Acho que uma das cenas que eu fico mais apreensivo é quando eles começam a emadeirar a casa. Embarricar ela. Putz, aquela... E assim, o filme ele é até parado, se você for ver. Não tem Tony Stark voando e não tem nada disso. Mas é um filme numa casa mostrando a realidade de uma família e os cachorros ali. Putz, o filme é sensacional. Cara, eu gosto da parte, tipo, eles fecharam tudo. tudo, tudo. Tipo, o que, que eles vão fazer agora? Ah, eles costumam procurar entradas de ar. E o moleque tá encostado na única entrada de ar da casa, tá ligado? Que é do a fornalha antiga, né, da casa. Não, não, não era fornalha, era pra transporte de carvão. É, que só tá a mão do ET pra dentro da casa, cara. E como ela camufla, né? Ele se camufla em qualquer superfície. Aquela cena é... Putz. Aquela cena você dá um cagaço da porra, né, velho? Uhum. Até porque eles descobrem a... Antes disso, a entrada no sótão. É, nossa. Que eles não tinham mais madeira. Na verdade, ninguém pensou naquilo lá. Faz sentido, cara. Eles emadeiraram a casa inteira. Esqueceram. Putz, tem o sótão. Ah, então vamos lá pro porão. Não, o filme é... A parte que ele começa... Tipo, esse filme tem umas discussões muito... Na verdade, eu sempre falo isso, mas... Porque ele trata da temática alienígena, mas o filme Sinais, pra mim, não é um filme de alienígenas. Embora tenha da temática, eu esteja falando aqui, ele é um filme sobre religião. Então, a parte que tá o Joaquin Phoenix e o Mel Gibson discutindo, que eles estão vendo umas, no noticiário lá, tarde da noite, que o Joaquin Phoenix começa a falar da história que ele ia beijar uma menina, só que ele tava com chiclete, aí ele se virou pra pegar o chiclete. Eu tô falando de cabeça isso, eu lembro de certinho. Ele se virou pra colocar o chiclete num copo, e na hora que ele voltou, a menina tava toda vomitada, aí ele fala assim, foi uma coincidência eu ter me virado pra poder tirar o chiclete e colocar no copo? Ou foi destino? Você acredita, ou foi um sinal? Você tem fé? O que você acredita? Mais ou menos isso que ele fala, e as discussões do filme são muito boas. São discussões profundas. Eu realmente gosto do filme. Não, eu tenho ele na cabeça, hein? Eu tenho ele inteiro na cabeça. E você, Lucas, qual outro filme que você te sentiu muito cagaço de assistir? Ou te marcou, assim? Não, cagaço não... Porque é o seguinte, cara, quando eu falei, sério, mano, eu durmo durante os filmes, mano. Senti muito difícil quando o filme me prende. Mas o Guerra dos Mundos, cara, eu tive muito cagaço na hora de assistir, no, pelo menos nos trechos que eu assisti. Porque ele é um filme bem de suspense, né, cara? Ele dá aquele clima, a mulher tentando se abrigar ali dentro de um trailer, né? Os filmes mais legais são... E os mais assustadores são os que retratam o suspense e o lado humano de uma invasão. Porque é o lado Sim, que a gente se identifica. É porque você tem empatia, né, cara? Você começa... Você o lado se humano do extraterrestre, tá ligado? É, porque assim, o que a gente imaginaria? A gente tentando correr, onde a gente vai se esconder? O que, que nós vamos fazer? E não... Ah, rezando por nossas almas, tá ligado? É, e é um filme isso? Não. Ah, tá. O jeito que a gente ficaria, rezando por nossas almas. É, depois é o Presságio. O Presságio também foi um filme que marcou, cara, que... Em todo o desenvolvimento da história ali, com uma menina e tal, e coordenadas, né, cara? É muito legal o filme. Que eu não cheguei a assistir. É bem legal mesmo, sabe? É do jeito que desenvolve a história. E no final das contas você vê que era um era tipo uma arca de Noé que eles queriam fazer, né, cara? É, os alienígenas, eles queriam que o planeta ia... Por conta disso, era na época do 2012 ali, e tava a moda da explosão solar, né? Porque de fato ia ter uma explosão solar... Não explosão, é explosão solar em 2012, mas explosão solar tem... Acho que, não sei se é todo ano, ou de 5 em 5. Toda hora? Não, toda hora, na verdade, tem, né? Mas é um negócio solar lá que ia ter, não sei, acho que é todo ano, na verdade. Depois os ouvintes que são cientistas me corrijam. Aí, como era 2012, o calendário Maia acabou, só que esqueceram de falar que ele começa de novo. Acabou o papel, tá ligado? É, acabou a roda e eles pegam de novo, roda de novo. Mas aí pegou essa onda aí de explosão solar e o planeta ia explodir. Aí os alienígenas iam fazer uma arca de Noé, acho que era com pessoas inteligentes, um negócio assim, né? Crianças que eles pegaram, né, cara? Eram duas crianças inteligentes. Era um negócio assim ou não? Ou eram especiais as crianças? Pegaram umas crianças. Não era inteligente, era pessoa privilegiada, digamos assim. Especiais! Não, pegou um macho e uma fêmea, né? Pegou um menino e uma menina. Mas enfim, foi isso mesmo, cara. E é um filme que durante o desenvolvimento dele você fica apreensivo, né? Então ele me marcou bastante. Mas não foi o que eu mais gostei. Foi um filme que me deu cagaço. Muito cagaço? Tipo, muito, muito? Não, muito, muito não. Que foi poucas. Não foi muito cagaço porque, sei lá, cara. Eu sempre sou um tanto quanto cético em algum... nesses aspectos, assim. Cara, outro filme que deu muito cagaço em mim, eu sei que você não assistiu, Queiroz. Acho que o Igor viu, foi o Contatos de Quarto Grau. Eu assisti. Eu falei, eu tomei vergonha na cara e falei, vou assistir esse filme. Já sou caralho, velho. Já esse sou filme... muito crescido e eu já aluguei. Na época em que você alugava filme ainda. E você teve cagaço assistindo o filme? Muito, o final dele. Puta que pariu. Eu vou até revelar ele. I am God! Mas esse filme realmente é muito sinistro. Eu nunca mais vi uma coruja do mesmo mesmo jeito. Pior que minha namorada ama coruja, tá ligado? Eu falo, porra, vai aí, compra coruja você. Vai na fé aí. Nossa, imagina se ela resolve ser uma pessoa gentil e carinhosa e põe do lado da sua cama uma coruja de presente. Mano, eu queimo a coruja. Ou eu desencarno ou eu queimo a coruja. Aí vocês brigam, não se falam, e no outro dia ela resolve pôr a mesma coruja do lado de novo, sem te avisar. Toda noite o cara vê a mesma coruja do lado. Pior é que tem uma dashcam no filme, né? Tem a parte da... Tem uma... O policial lá filmando a casa. Eu ia falar isso mesmo, que, né, tem um raio de luz, né? Descendo da casa. Cara, mas você viu o telhado da casa? Ele dá uma desconstruída, né? Não é o dar uma desconstruída. Tem uma parte que você vê certinho uma pessoa lá em cima. Ah, é verdade, é. Subindo, né? Não, tá parado, tipo, como se estivesse mexendo alguém. Caralho, véi. Como assim? Eu não lembro. Parece que tem alguém parado em cima do telhado mexendo numa janela. Tipo, ah. Como se fosse a janela do sótão. Ah, tá. Ah. Mano, eu vou parar de ouvir. Lembrei. Mano, dá muito cagar. Você vê só a silhueta lá em cima. E a casa é alta pra caralho. Não, mas não é uma pessoa do tamanho da casa, né? Não, é uma pessoa do tamanho, tipo, de uma porta. Tem uns 2 metros de altura, mais ou menos. É o mesmo pique de cena dos Sinais, né? Aquela parte que mostra o alienígena no telhado. Mesmo tipo de... Mesmo piquezinho, exato, exatamente. Pô, eu não... Tipo, nossa, tá minha janela aqui dá de frente pra uma casa, né? Todo mundo tem isso na vida. Não, a minha janela tá fechada. E eu não consigo olhar... Cardeado. Eu não consigo olhar de noite pra janela, se ela estiver aberta e eu ver o teto da outra casa. Lembra disso? Eu lembro... Assim, a minha... Ainda bem que é muito escuro aqui, mas eu... Cara, eu tenho medo de eu bater o olho de lado, de... Rápido, assim, ver alguma coisa. Ah, mas isso aí pode ser, sei lá... Miopia, né? Shadow people. É, e depois que você também dormiu aí, acordou do lado de fora da tua casa, Igor? É verdade. Como assim, mano? É, aconteceu, não sei como. Depois vocês veem esse link aí. Acordou depois de uma sonda anal, tipo... Opa, deixa aqui, vamos correr. Vamos correr que senão ele descobre que a gente tava. Mano, não, mas esses filmes dão muito cagaço mesmo. Tipo, ela, a hora que ela pega o próprio gravador, o gravador começa a falar em um sumério antigo, tá ligado? Uhum, é verdade. Velho, aquilo dá muito cagaço na pessoa. E o pior é que eles são filhos da puta, eles colocam o áudio original das gravações. Uhum, e aí, falando em sumério ali... Cara, e falar em sumério dá muito medo essas coisas. Caraca. É um filme que... Não, é a Malu. Caraca, brigando com o ZT. Caraca, os cachorros aí, mano. Não, dá medo isso agora, hein? Pera aí um pouquinho. Viu? Uhum. Eu queria promover uma discussão aí. Vocês falaram, a gente falou aqui os filmes que deram um cagaço na gente. Aham. Uhum. Porra. Mas por que que tem esse cagaço? É alguma coisa que eles tentam implementar? É algum tipo de cultura que a gente tá condicionado? Porque a gente tá condicionado a ver essa. Até por causa da primeira categoria de filme, né? Acho que a gente sempre vê como se a gente fosse fragilizado, como se a gente fosse se prejudicar com uma visita alienígena. Não, é porque assim, eles sempre que nem o mais próximo de combate na primeira categoria que eu me lembro é os Sinais, né? Onde o Joaquim Fênix chega até a matar o ET e eles têm aquela fraqueza da água, que aí, né? Sim, porra, tipo Pokémon de fogo. Né? Se você jogar água no ET, você cauteriza, você queima ele. Então, porra, fácil, mas... Até porque nosso planeta Terra é o planeta da água, porra. Né? Terra, planeta, água, né? Tá, mas fora isso, quando essa categoria é a primeira, os ETs eles sempre vêm com uma tecnologia muito maior que a nossa. E eles têm sistemas biológicos muito mais desenvolvidos que os nossos. Sim, já. Às vezes eles apresentam força, super força, né? Até porque os ETs são exteriores ao nosso sistema, né? Porque aqui a gente já vasculhou, não tem... Até onde chegou, né? É, até onde a gente sabe, não tem nada por aqui. Então. Vai saber se não tem plutonianos... Nossa, tô vendo a zoeira. Plutonianos marginais lá. Tá longe, hein? Mas estão num planeta pequenininho, é o tipo Pequeno Príncipe. Pode ser. Mas... Pequeno Príncipe, que é um filme sobre ET, né? É um alienígena. Pequeno Príncipe não é um filme, porra. É um livro. Tem filme. Mas não é um musical, filme. Musical, adaptação cinematográfica. É um livro, caralho. É um livro, porra. Tem adaptação cinematográfica musical. Mas ele nasceu o livro. Mas tu é responsável por aquilo que cativas. Mas voltando, o que a gente dá mais medo na gente é o fato da gente não conseguir se defender. Eu acho que vai muito naquilo que foi falado nos dois UFIAS logias, tá ligado? Os dois. Opa, seu pai virar pra você lá e falar, ó, toda noite vem alguém aqui, abre a porta, abusa de você sexualmente, vai embora e eu não posso fazer porra nenhuma, tá ligado? Uhum. Caralho, velho. Aí é o tio estuprador, né, mano? Não, eu fui bem rápido pra falar sobre a sonda anal. Mas você falou de uma forma que, porra... É quase isso, porque... Mano, na boa, eu vou falar sobre isso. Acho que o meu medo é... Pelo menos se o ET quer botar uma sonda no meu cu, pelo menos me paga um bom vinho, velho. Bota e tira, né? Não, me chaveca de boinha, sabe? Vem na maçã. Eu não sou um cara difícil de pegar. Não. Mas, então, acho que o principal mesmo é o fato da impossibilidade de defesa. Porque se você... Você pensa que o cara conseguiu sair de uma galáxia lá na puta que pariu, chegar na gente aqui, no nosso planeta, e quer fazer qualquer coisa com a gente, você acha que uma pistola .40 vai resolver contra o cara? Não, não resolveria. Porque imagine vocês, se vocês um filme aí, ou se na cultura, você tivesse real possibilidade de defesa, não ia dar tanto medo. Não, não ia. Não ia, né? Porque você tem um resguardo, né, cara? Você tá preparado. Sei lá, você sabe jiu-jitsu e você vai lutar contra o ET. Se bem que eu acho que o jiu-jitsu ganha de qualquer alienígena, mas... Kung Fu. Ai, Kung Fu. Faz o... Chuck Norris luta Kung Fu, falou? Tá, o... Pô, é sério. Eu não sei porque que a gente tem medo, então. Na Terra, a gente tem o Chuck Norris. Ô, Igor, cadê a chave? Então, né? Eu também tô procurando. Mas, não, mas eu... Voltando à minha frase, é a defesa mesmo. Eu acho que é isso que dá medo na gente. Provavelmente. É que nós somos criaturas indefesas, então. Ah, na realidade proposta na ficção, até que sim. Não, na realidade... Não só na nossa realidade proposta pela ficção, né? É só ver pela questão evolutiva da Terra. O ser humano é o bicho mais frágil que tem. É... No pau a pau, o ser humano perde pra qualquer animal que tiver. Não, aquele cara que a gente viu no vídeo hoje no pau a pau, ele não perde pra ninguém. Nossa, que bosta, velho. Ele ganha, ele... Imagina aquele cara no espaço. Só aquele cara lá, ele ganha de qualquer bicho no pau a pau. Eu põe pra fora ali, o ET, olha, você vai me estuprar essa porra. O ET sai na imagina, hora, né? O ET vai fazer uma sonda anal num cara daquele e o cara fala, primeiro, depois tem eu também, tá? O ET já vaza e fala, gente, volta que deu ruim. Devolve o cara que vocês pegaram. Cara errado, porra. Tipo, a nave levantando ele assim com o raio trator, aí vai entrando na. Tipo, ele vai entrando na nave, só que não acaba de entrar ele. Aí a nave vai tipo uma pipa com a rabiola assim. A rabiola do cara. Vai ter uma mangueira nas pernas. Eu me sinto. Welcome to Earth. Você falou dos filmes que te assustam, o Lucas não falou porque ele nunca assistiu o filme de ET, não que dá susto, e quase que você... Que me assustou, mano. Tá, Guerra dos Mundos, mas não contou, vai. Não, foi Presságio. Só pra sacanear, cara. Eu não prestei atenção no que você tava falando, desculpa, eu tava fazendo outras coisas mais importantes. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Vai tomar no seu cu, Gabriel. Mas qual que foi o filme que você mais curtiu de assistir de todos os filmes que você já viu de ET? Queiroz. O que eu mais curti de assistir de todos que eu vi de ET? De ET. Cara, eu só não vou falar que é o Star Wars, porque, sinceramente... Você vai roubar minha fala, né? Mas tudo bem. É. Não vou falar que foi o Star Wars, que foi o de ET mais da hora. Mas, sinceramente, cara... O mais da hora que eu vi de ET é o Avatar. E eu vou dizer o porquê. Então digo o porquê. Eles trabalharam muito na questão de ter uma vida em um outro planeta e, sabe, não deixaram o ponto sem nó. Você entendeu? Eles trabalharam muito a questão da realidade paralela. Então eles justificaram cada coisa que eles colocaram, entendeu? E não ficou muito extenso no filme. Isso, a justificativa. O filme é grande, claro. Mas a justificativa das coisas que acontecem no filme, por que, que os ETs são tão grandes, por que, que existem os negócios voadores, essas justificativas não tomaram muito tempo do filme, entendeu? Nem mesmo o processo do cara poder transferir a consciência para outro corpo. Então achei assim, o Avatar foi um filme muito bem feito, porque, né, gastou dinheiro do caralho no filme, mas foi um filme muito bom sobre ET e é um, sinceramente, um dos meus preferidos. Não tenho, sim, como falar que é o meu preferido, porque, né? Sim, nós sabemos, Jovem Jedi. Mas Avatar, na minha opinião, tanto pelo enredo, quanto pela questão ecológica e tal, tudo no Avatar, assim, fecha num ciclo completo. Então, pra mim, na minha concepção, foi o que eu mais gostei de assistir. Inclusive, tudo se torna melhor quando você sabe que tem a verdinha do Guardiões da Galáxia, como que ela chama? Gamorra. Gamorra. Isso. Ela é a personagem principal, né? É. A menininha. Ah, mas ela não tá bonita no Avatar, mano. Tá azul? É, mano, pô. Ela tá verde no Guardiões da Galáxia. Mas é um ser humano ali. Bom, mas na minha concepção é esse o filme. Foi muito bem feito, na minha opinião. E na sua concepção, Gabriel Pinguim? Cara, o que eu mais gostei, por incrível que pareça, foi o MIB 3. Eu gostei muito da questão dos saltos quânticos, a possibilidade do tempo paralelo, tá ligado? Linhas de tempos paralelas. É, porque... Vocês assistiram já o MIB 3? Já assisti. No então, cinema. O ouvinte que... Eu fui também no cinema. O ouvinte que não assistiu, se fudeu. Eu acho muito massa o cara falando onde é a morte uma vez, vai ter morte sempre e tal. E, tipo, se não morre um, morre o vilão. Se não morre o vilão, morre o Tony Lee Jones. Se não morre o Tony Lee Jones, morre o pai do carinha. Então, acho que isso ficou muito firmeza, sabe? Não, eu gostei do jeito que o ET tratou lá de realidades paralelas, porque é um conceito quântico, cara. Sim, eu acho isso muito legal. Ele vê tudo e não vê nada ao mesmo tempo. É cego, né? Ele é cego. É cego. Eu não lembrava desse ponto, mas... É, ele é cego. Eu acho isso muito... Ele é cego, viu? Tá bom. Caralho, tá me ouvindo? Ô... Oh. Aí ele é cego, viu? Cala a boca! Mas eu achei bem legal isso no filme MIB 3 também. Eu achei o ETzinho, o que vê o futuro, vê várias outras possibilidades, ele foi o meu personagem preferido do filme. Eu acho que ele é melhor, inclusive, do que Boris o Animal. Sim. Nossa, muito melhor que Boris o Animal. Boris Casoy. Boris o Animal. Tem uma outra coisa que eu gosto muito desse filme. Logo no começo, a menina chega com um bolo, uma loira, peito dono. Caralho, o que foi isso, mano? Não foi nada. Demais. Uma loira, toda peitudona. Ela chega com o bolo e tal. Eu acho legal que o bolo pula mais que os peitos dela, tá ligado? Ela é peitudona pra caralho. Só tô vendo a Amanda ouvir esse episódio só. Ela que falou isso pra mim quando ouviu. Ah, então você tem salvaguarda pra poder falar isso. Ai, graças a Deus. Ela não tem assistido muitos episódios, mas tudo bem. Claro, porque são podcasts, né? Pra gente ouvir. Não pra ver. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Então acho que... Eu acho que esse foi o meu preferido de ETs. E tem o outro do Will Smith também, né? O Independence Day, que foi muito bom. Ah, pro Igor, agora eu vou perguntar qual foi seu filme preferido e o porquê. Mas você já deixou claro, assim, no começo do episódio, né, cara? Nos sinais? É, mas fala aí, qual é o teu filme preferido? Então, agora eu vou separar em duas categorias. Que é a categoria 1, que é a de filmes documentários, que é os sinais. Que eu adoro por conta do desenvolvimento do enredo. E ele, pra mim, ele retrata uma invasão no âmbito familiar, nas decisões. Uma invasão no âmbito familiar. Não, ele retrata uma invasão, ele retrata o âmbito familiar, pus uma vírgula aí. Ah, tá, entendi. E a categoria de filmes com alienígenas banais, não banais, os alienígenas que tem protetores e os alienígenas estão aí, todo mundo, é o Guardiões da Galáxia, eu adorei aquele filme. Nossa, eu gostei muito desse filme também. Eu acho que da Marvel, olha, eu vou dizer que é o melhor filme da Marvel. Ganhou de Vingadores. Ganhou muito de Vingadores. E tipo, o Vingadores, tá... Teve filme do Homem de Ferro. Teve filme do Capitão América. Teve filme do Thor. Do Hulk. Teve 1.500 Hulks. Teve filme do Hulk. Aí você fala, caramba, imagina esses caras juntos. Aí na hora que tem o Vingadores, putz, não tem como dar errado o filme. Porque tem o Tony Stark, que é o carisma em pessoa. E tem todo mundo que você queria ver junto. Tem como dar errado. Aí no Guardiões da Galáxia é um filme de brincadeira. E assim, ele não é feito pra ser sério. De verdade. E isso que acho que deu muito certo. Porque tipo, Guardiões da Galáxia é linha D ou E de história no quadrinho da Marvel. Antes do filme ninguém conhecia. Sim. É tipo, é muito underground. É só HQ mesmo, né? Praticamente. Tem algumas séries, mas é. A base mesmo é HQ. E tem, acho que, um filme muito antigo, né? Não, nem teve filme. Ninguém. Não. Nos 80, alguma coisa assim. Não, Guardiões da Galáxia não, porque ninguém conhecia. Fala até do Howard the Duck. Não, mas não é deles. É só do Pato. Porque, Guardiões da Galáxia é muito, muito underground Marvel mesmo. É linha D e E. Porque hoje em dia o Homem de Ferro é um... Ah, todo mundo... As adolescentes postam foto do Homem de Ferro. Ah, o Homem de Ferro. Só que antes do filme, o Homem de Ferro era linha... Tipo, linha B ou até linha C de quadrinhos da Marvel. Era um negócio bem deixado de lado mesmo. Então é que ele parecia uma chaleira no começo. Ninguém conhecia. Aí depois, porque tipo, a Marvel quase abriu falência. Então ela vendeu os top 1 dela, que foi... A X-Men e Homem-Aranha. Tanto é que são um dos títulos deles que não são da Marvel. Então ela vendeu o que mais fazia sucesso. Mas foram feitas principalmente pelo Stan Lee, né? Não, não é nem só porque é feito por ele, porque é o que fazia sucessão. Aí ela ficou com os mais chinfrim, assim, que é os Vingadores. São os que é o Vingadores. Os Martin Free, que tem o Capitão América. É, mas assim, o Hulk. Hoje em dia é conhecido por conta dos filmes, mas antigamente, cara, era uma história. Não, não é. Pra Homem... quem não saía correndo atrás de pesquisar. O Homem de Ferro, então, era linha B ou C. Guardiões da Galáxia era linha. Linha C. É, linhas quase assim, entre B e C. O Homem de Ferro ele era tão linha C que ele participava, fazia pontinhas especiais em HQs do Homem-Aranha, tá ligado? E da She-Hulk, cara. Putz, e Guardiões da Galáxia era linha E de episódio, de quadrinhos, era bem desconhecido mesmo, agora é que é legal, e é o meu filme preferido, cara, é muito legal. É muito bom mesmo. I Am Groot. Cara, e o Predador, Alien versus Predador, vocês assistiram? Nossa, eu assisti. Puta, que bosta. O Predador, o primeiro Predador, aquele do Schwarzenegger. É claro que eu assisti. Acho que com essas informações já dá pra gente encerrar o tema. Demos várias opções de filmes pra vocês assistirem, desde filmes documentários até filmes engraçados. Aí até passamos... Até filmes onde o caos reina quando os meninos vêm, né, cara? E passamos por filme também, X-Rated. E só esquecemos de citar as paródias de filmes bons, como Todo Mundo em Pânico 3. Ah, é, tem, né? Que os ETs têm pênis no lugar de dedo e os sinais do milharal significam ataque aqui. Mas pois enfim, é, né? Cara. Mas é legal o jeito que os jeitos que tem, né, do cinema abordar a temática alienígena. E, assim, deu pra você ver que existe muito mais. Existem várias categorias de filme, né? E busque conhecimento. Busque conhecimento. Meu nome é Igor e we are Groot. Me despeço aqui, ouvintes. Meu nome é Lucas e... e, puta, e agora, mano? Não deixa o samba morrer. Pô, eu não tenho, acho que não sei. O alienígena abduziu aqui minha... Minha frase. Pô, mas... Falou, ouvintes. Valeu, ouvintes, aqui quem falou foi o Gabs, e se por um acaso ocorreu uma invasão alienígena, sossegue. A menos que você esteja em sinais, eles só vão atacar os Estados Unidos. É, velho, faltou falar disso, é, né? É verdade, véio? Nossa. Já tá aí pra um futuro tema. É, porque a gente já tá despedindo. Valeu, galera. Valeu, até mais. Ó, o tema da semana que vem... Esse eu sei, hein, Igor? É tema o... da semana que vem, que isso? Esse vai ser bom, hein? Ah, vamos falar então, porque... Qual que é mesmo o tema da semana que vem? Eu vou falar. Nossa. É o tema da semana. Fala aí, Gabriel. Não. Ah, eu sei qual que é. Agora eu tenho meu bloquinho. O tema da semana que vem é... Rola. Até mais, ouvintes. Um beijo no coração e um abraço. Vamos lá, Guilherme. Vamos ver se você faz o DDoS. Vai nada, rapaz. Mano, cu, Gabriel. Vou trancar. Agora sim, vamos trancar a chave aqui do estúdio. É. Barulho de chaves rodando na fechadura. Sim. Não, caralho. Eu aqui, caralho. Abre aí. Então é isso. Um beijo no seu coração. Falou. Emanuele. Nossa.